Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Número 9 esta semana para Body Bangers e Sunshine Day. 9.

Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Estamos já no número 7, onde temos Tom Boxer featuring Antonia com Morena My Love. 7.

o Live Set é uma produção Tech Promo. Mais informações em wpt.info/liveset. Live Set. Hey, DJ. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. De volta para a segunda parte da contagem, vamos agora para o número 5, onde temos Phonic Lounge, Pure Pet, featuring Matthew Fairmont, e o single The Sun Always Shines on TV, um original dos A-ha. 5. We'll be right back. and it makes me wonder. Live set. Yeah. Power play. Número 4, esta semana pertence a Afrojack featuring Eva Simmons e o fantástico Take Over Control. 4.

A funky beat. Live set. Live set. Power play. No número 2, a subir novamente esta semana, DJ Zé Luís com Gotta Have House Music. Two. Let me never tell you about the ragamuffin. Tell me never tell you about the wrong of my face. Chegamos finalmente ao número 1. O líder desta semana volta a ser Eric Morillo e Eddie Tonic featuring Skin, e este If This Ain't Love é o número 1 esta semana. 1-1. World premiere, Morillo, Thornike and Skin. Welcome to Friday Nights. Friday night. Pete Friday Tong night. On Radio Friday 1.

the source, surpass the force. Driving the mind in every different direction, every mansion, minds come from a different dimension. Yeah. djzeluis.com. djzeluis.com. djzeluis.com. More. djzeluis.com. DJZeluis.com. We'll be right back. djzeluis.com. And it makes me wonder. Life set. Yeah. djzeluis.com. djzelis.com. DJZeluis.com. Through the night.